aqui vai minha resposta. O que eu penso a seu respeito eu não digo pelas costas. O senhor saiu do bar sem ouvir minha proposta. Saiba que esse seu criado não tem medo de aposta. Se eu ganhar, qual é a vantagem? E perder ninguém não gosta. O que de sua almofadinha por mim não foi endossado? Se eu quisesse lhe ofender, não ia lhe mandar recado. Quem mexe com marimbondo deve esperar o resultado. Creio que o senhor esquece, meu amigo rei do gado, que o rei para ser rei precisa ser muito educado. É coisa que eu acho feio um rico fazer cartaz. Não me acanho em lhe dizer que já fui peão em Goiás. Já montei em burro chucro até de cara pra trás. Se eu tirar minha camisa no peito, mostro sinais de guampa de boi cuiabano lá na zona dos Pantanais. Quando eu vejo um cafezal e o poeirão de uma boiada, me orgulho ser imigrante nesta terra abençoada. Também já tomei cachaça tirando boi de arribada. Se a balança do Brasil por café for ameaçada, eu corto meus cafezais, transformo tudo em invernada. Deixe de apostar, amigo, não queira dar um passo errado. Vamos lutar ombro a ombro por este solo abençoado. Apesar de eu ser estrangeiro, aqui quero ser enterrado. Onde brota o ouro verde, nosso café afamado, que dá glória pro Brasil, além fronteira do outro lado.